agradeço por mais um dia lindo. Eu agradeço por ter me escolhido. Eu agradeço pela natureza, pelo alimento que está em minha mesa. Eu agradeço pela saúde, por ser um homem de atitude. Eu agradeço pela família que pelo Senhor não foi esquecida. Eu agradeço pelos bons momentos e agradeço muito pelo livramento. Eu agradeço por estar sempre em ação, mandando salve pra toda a nação. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Não pá. Eu ainda tenho muito que aprender. Cada passo é importante pra vencer e reviver momentos mágicos. Ter a maturidade dos nostálgicos, me agarrar aos momentos bons e esquecer dos trágicos. Embalsamado, mal amado, coração de papel, teus passos te conduzirão até o inferno ou o céu. Tem dia que é difícil, acordo a milhão. Agradeço pela vida, agradeço pelo pão na minha mesa e na dos meus irmãos. Fico feliz por poder existir, um coração bom dentro de mim. Não vou dizer que ele nunca sentiu dor, já chorou, machucou e cicatrizou. Hoje é limpo e tem uma cota de amor. Meus amigos, meus irmãos, aqui que se hospedam. Não pode ser gelado, nem de pedra. Tem que limpá-lo de ódio, angústia, rancor e outras mais frustrações, depressões que só te levam pra trás. Sei lá quem eu sou ou que eu vou ser. Eu ainda tenho muito que agradecer. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, não pá. E lá lá ela, e lá lá ela, lá lá ela, e lá lá ela, e lá lá ela.